param. Este dia da testa que eu falo. Este dia da testa que eu falo. Video and Cassina. Eu falo super. The dunya dar hal bagan the dunya hal bagan ni jeevan sina fanda sabar the dunya dar hal bagan the dunya. Tassili é o nome da região no deserto do Saara, na Argélia, onde os Tinariwen gravaram o seu último trabalho e que se chama precisamente assim e que dá o início a esta primeira das duas horas de Orelha Extra. Olá! Um dos temas que conta com convidados, para além dos outros dois já nossos conhecidos, um deles com Nels Klein, o guitarrista dos Wilco, o outro com dois membros do Stevie on the Radio, e este com a Dirty Dozen Brass Band, chama-se Ya Messina. Cá estamos mais uma vez, fiquem por aí, espero que a companhia seja agradável. Galactic já soa por aqui. fire. Should've known better than to shoot with a gun for hire. Should've known better than to repeat everything I see. Should've known better, but I don't mean a thing deep down inside. Got a heart of steel, I'll take the pain, turn it into something real. Well enough alone. Should've known better than to sit back and watch it burn. Should've known better than to stick to the rules I learned. Should've known better than to stare down the voodoo queen. Should've known better, but I don't mean a damn thing. A formação musical que nos chega dessa grande cidade, berço de grandes propostas de música desde o início do século XX. Falamos de New Orleans, e no caso específico da formação musical dos Galactic. Este é o seu último trabalho e não é o primeiro disco ao vivo para trás, há mais alguns e talvez não seja ainda o último. Chama-se The Other Side of Midnight, live in New Orleans, precisamente na sua cidade natal. Ficamos com dois temas, Cineramascope, com o convidado Trombone Shorty, e depois Heart of Steel. Oh my gosh. Orelha Extra, vemos com os ouvidos. Eletrónicas é um dos nossos músicos favoritos, também ele radialista na WFMU, a rádio norte-americana em Nova York. Este é o seu mais recente de longa duração, já por aqui não rodava há algum tempo, chama-se The Everything e o tema foi New Religion. Orelha Extra no Brasil, na Rádio UFSCar, e em Portugal, a RUC, Rua e Castrense, respectivamente, à sexta e ao sábado. E muita atenção ao que se segue. Não sei, meus filhos, que mundo será o vosso. É possível

também grande declamador, o português Mário Viegas. No caso específico, é o álbum que se intitula No Centenário de Almada Negreiros, Manifesto Antidantas, que foi precisamente o poema que escutámos a semana passada. Para hoje, coube a carta aos meus filhos sobre os fuzilamentos de Goya, do grande escritor, ensaísta e poeta português Jorge de Sena. Vamos continuar ainda com Mário Viegas, não obviamente na emissão de hoje, ficou o mesmo para trás, mas sim nas próximas. Temos escutado o EP Bruce Trail Fire Sale, bem como o single Rosie. Finalmente, 3 anos depois, é o novo álbum para os canadianos Bruce Peninsula. Chama-se Open Flames e estreamos o mesmo com Pull Me Under. Sons já para os britânicos Wild Bees, ainda o último Smother. And come too soon, dizem eles. Thank you.

melhor música que se vai fazendo cá por Portugal e não só de agora. Vítor Afonso já tem algum historial enquanto Cubic. Este é o mais recente trabalho, chama-se Psychotic Jazz Hall. Dois temas a rodarem no final desta primeira parte de Orelha Extra. Primeiro Freak Jazz Man e agora I Think I Am. Waste my time. Cubic. Give me hate. Think I am Saraband, Tarkovsky, mystery. After I was born, in my soundest, in my room. Oh Lord Jesus, you're so good. Wash my mind and leave me here with my hellish fog of war. No more peace. I think I am Tarkovsky. São os sons que fazem o final desta primeira hora de Orelha Extra. Didier François, com o seu novo trabalho, ele que é tocador de Nickel Harpa. Chama-se precisamente o disco Nickel Harpa Solo. O tema Gnossian número 3, um original de Eric Satie. Mesmo até o fim, o italiano Giorgio Tuma, de In the Morning We'll Meet. Oh,

Italiano. Iniciamos a segunda com dois italianos, os jovens que assinam M&A, o álbum Things.yes, desta vez dois temas, Lico, Lene, Lisa e depois Yellow. Para continuar, o projeto de São Francisco de regresso, Girls, com o novo Father, Son, Holy Ghost. I'm not the only one. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, Rádio UFSCar 95.3 FM e radio.ufscar.br, isto à sexta-feira à noite no Brasil, e em Portugal, Rádio Universidade de Coimbra 107.9 RUC.pt, Rádio Universitária do Algarve 102.7 RUA.pt e Rádio Castrense 93.0 radiocastrense.net. Em breve, o nosso podcast irá estar atualizado. Encontra-se em www.orelhaextra.com. Para trás, o novo Girls, Father, Son, Holy Ghost, o tema abertura Honey Bunny, e de seguida uma figura lendária da música rock dos últimos 40 anos, Johnny Thunders, ou os Clash, podem dizê-lo, já que convidaram-no para tocar com eles. De regresso ao fim de alguns anos e acompanhado pela banda espanhola Cápsula, falamos de Evan Julian. Do Evan Julian com The Naked Flame, A Young Man's Money e o title cut. I'm not here to try to deceive you. I gave you these ashes just to be by your side. Come on, take my hand and try to be courageous. The sparks may fly, so better close your eyes. I'm burning down real slow, and baby, here we go. Cause I just wanna get close to the naked flame of your love. Yeah. I'm up all night, cause I can't live without you. I curse the day 'cause you're so far away. I baby, held inside your fingers. Well, that's right. And I whimper like a dog when you say stay. Area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18, get out, goddammit! Get the point good. And now, Shindu. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelhar mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. Thank you. depois de dois excelentes EPs que por aqui tiveram divulgação, finalmente álbum estreia para Zun Igui, a banda que tocou este verão passado em Portugal no festival Milhões de Festa. Estreia por aqui o disco que se intitula Katang, precisamente com o tema que lhe dá o título, e disco que tenha o dedinho de Greg Ashley, só pode mesmo ser muito recomendável. Gravado por Greg Ashley dos Grease, o trio The Wrong Words, o álbum é homónimo, saído na excelente editora de Chicago, Trouble in Mind. Ficamos com Just the Right Place e Wrong Again. E uma banda punk de Ohio que gostámos, pelo menos com uma audição deste álbum, que se intitula Northrend Psych. O grupo tem como nome P Sandwich e por aqui o tema Ceiling. to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha extra. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're the advanced alien race. What do you expect? E para continuar nesta última parte de Orelha Extra, projeto português Old Jerusalem, o álbum é homónimo, projeto português liderado pelo portuense Francisco Silva, que irá estar à conversa connosco em próximas emissões da Orelha Extra. Para além da conversa, vai-nos trazer também música do seu agrado, de Old Jerusalem. Vai ficar agora por aqui, Song of Daphne. Daphne lasts in England's beauty is unnatural and wrong. Other laurels should be gracing you, and your smile it backs for more. You've got past nights to remember the day you're waiting for. That's a lot for people leaving like you do. Owning glory cups of vanity amid candid company. Hungers for the all of searchers under bouts of jealousy. If you'd accept the power is yours, you'd disarm your stock of friends in no different way than horses bow and obey to your demands. That's not much for people living as you do. That's elusive to your self-doubt, and in some ways the enemy. But manly love will do you no harm, it's fecund and harshly sweet. You could gainfully employ it, despise the world of your own elite. You could take me to live life the way you do. Jerusalem para trás com Song of Daphne e mais uma bela surpresa para este ano, o regresso do irlandês Thomas Walsh, que assina Pugwash, ele que é velho amigo de Neil Hannon, da Divine Comedy, e com quem já teve um projeto de nome de Duckworth Lewis Method, que fizeram um disco sobre cricket e que rodou por aqui nestas duas horas. O regresso de Pugwash chama-se The Olympus Sound e estreia com Dear Belinda. Where will you go? What will you do from here, dear Belinda? Starting out. House of Non-Representatives. Can't you see how it doesn't matter? See how it doesn't matter? Orelha Extra, spreading the gospel around here. Come on, let's kill the individual world. I said I would. o homem dos 101 projetos, canadiano Spencer Craig, no caso com Moonface, de Organ Music, not Vibraphone, like I'd hoped, escutamos Loose Hearts equal Loose Plan. Para o fim, recuperamos a banda que tem como frontman o Sr. Ken Stringfellow. São os de Disciplines, já não ouvimos há algum tempo. No último trabalho, Virgins of Menace, Some Kind of Sickness. E se ainda sobrar tempo, por aqui soará Marcel Ozol. Para quem nos escuta em Portugal, vamos estar neste sábado à noite a passar uns discos na Sociedade dos Artistas em Faro. Apareçam por lá. Tchau. And it's gonna get ugly before it gets better. Oh, I don't wanna say you're responsible for this mess. I don't wanna say that it's terminal, but it's some kind of sickness. There was this rich confusion and I swam it like a fish. Now I'm holding down knives and knives, and I don't think a needle fixes it. Will I come apart as it seems? Just a little too loose if it's free. Oh, I don't wanna say you're responsible for this mess. I don't wanna say that it's critical, but it's some kind of sickness. And now I know who you are, cause you're inside of me. You think you'll swim right off with the sharks, with all of that tasty anatomy. Like the northern lights and blue and black, never gonna give you much of that. Get the first line, the song would write itself. And if I could just get the second line, the rest would be downhill. And a magazine would ask me what the songs are about, I would say it's a mystery, they just come out. And if I could throw you a lifeline, you could save yourself. And if I could go with you sometime, you wouldn't be by yourself. And you could kick the habit that is costing you a fortune and keeping you from making it and holding you for ransom. They say she's well read, and it's not just her looks, that's what they said, but you can't judge a lover by her books. And if I just let my guard down, I'd be more open to attack. We could go into the sunset with our own soundtrack. Thank you.